WSA. Sente só a canção que é pra você. Senhor, venho te pedir força e sabedoria pra poder prosseguir. Contigo ao meu lado sempre vou continuar. Contigo no coração nada vai me abalar. Te peço também pelos irmãos, te peço um pouco de compreensão de minha parte pra poder te entender. Seguir as tuas obras sem te desobedecer. Cobre-me, Senhor, com teu manto sagrado. Restaura, ó Pai, meu coração machucado. Pois cansei de sofrer, não quero viver. Com o teu poder, vem me restabelecer. Seguindo sempre, sem olhar pra trás. Cansei desse mundo de Satanás. O mundo te dá várias alternativas, mas a mais segura é Jesus em sua vida. No momento de fraqueza, vieste me levantar. Agora que amenizou, quero te recompensar. Senhor, venho até ti, Senhor. Não só pra te pedir, quero te agradecer. Quero te adorar, quero te mostrar que estou feliz por não me abandonar. Oh, meu amigo, não se entregue. Deus te dará forças pra continuar. Seus filhos, ele não te esquece. E no seu colo, ele vai te carregar. Eu vou orar por ti, vou estar sempre com você. Não te esquecerei jamais na minha oração. Eu vou orar por ti, vou estar sempre com você. Não te esquecerei jamais na minha oração. Meu amigo verdadeiro, curta o som que foi feito pra você. Meu amigo verdadeiro, curta o som que foi feito pra você. Sempre sonhei e sabia que eu ia vencer. Com os quilates da vida não ia me envolver. Pra mim não importava qual a dificuldade, não me deixar levar o sentimento covarde. Pelo contrário, as lágrimas que derramei não foram por medo, foram por raiva, eu sei. E as minhas lágrimas hoje serviu pra regar o meu jardim de sucesso que agora você quer me roubar. E se entregar nunca foi minha opção. E desistir, isso não é pra mim não. Uma guerreira da luz, armada para o combate, com microfone na mão, em posição de ataque contra o inferno. Essa é minha missão, não te deixar desistir, nem se perder no mundão. Oh, meu amigo, não se entregue. Deus te dará forças pra continuar. Seus filhos, ele nunca esquece. E no seu colo, ele vai te carregar. Eu vou orar por ti, vou estar sempre com você. Não te esquecerei jamais na minha oração. Eu vou orar por ti, vou estar sempre com você. Não te esquecerei jamais na minha oração. Meu amigo verdadeiro, curta o som que foi feito pra você.